Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 31 de março de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu Histórias da Eurovisão. E hoje vamos retomar, depois de algumas paragens e contratempos, mais aquele especial sobre as músicas que vão, aliás, que representaram, ou que se fizeram representar em mais uma edição do Festival RTP da Canção. Nós hoje vamos retomar a nossa caminhada pelos anos do Festival Eurovisão. Bom, recomeçamos no ano de 1961, abrindo a década de 1960, ou neste caso, sendo já o segundo ano, se preferirmos começar a contar do 0 até ao 9 e não do 1 até ao 10. Mas diziam então que vamos hoje trazer aqui os 6 primeiros lugares do Festival Eurovisão da Canção do ano de 1961. Um festival que desde logo teve algumas estreias interessantes. A Espanha, a Finlândia e a Jugoslávia estrearam-se no Festival Eurovisão da Canção e, em relação ao ano anterior, não houve nenhuma saída. Ou seja, que o certame internacional continuava a crescer. E a prova disso é que, em vez de 13, já tínhamos 16 países. Portanto, 16 países com as suas músicas e 16 países que votavam em relação às outras músicas. O festival teve lugar, esta final, na altura era só apenas uma edição, ou uma final neste caso. O festival ocorreu a 8 de março do ano de 1961 em Cannes. Mais uma vez, era para aqui que ia o Festival Eurovisão da Canção. Recordemos que no ano de 1960, Jacqueline Boyer venceu o Festival Eurovisão da Canção com o tema Tom Pilibi, a música que representou a França nesse mesmo ano. Em 1961, e sob a orquestra de Franck Purcell, ficamos a assistir a um concerto, digamos assim, fantástico, e que ainda hoje, felizmente, temos memória televisiva que o resgata. A entrada de Espanha chama-nos particularmente a atenção a Portugal. Apesar de tudo, e já estamos numa ditadura, já tínhamos televisão e até se quiséssemos já podíamos concorrer a este festival. Essa hipótese começou desde a entrada da Espanha a ser equacionada e refletiu-se em, 2 anos depois, decidirmos mesmo entrar no festival RTP da Canção. Mas isso já são outras cantigas. Para já, vamos ficar então com os dois primeiros lugares que tiveram, aliás, precisamente, os dois primeiros lugares que tiveram 31 e 24 pontos, respectivamente. Quem venceu esta edição foi o tema do Luxemburgo, o tema Nous les Amoureux, a música que foi interpretada então por Jean-Claude Pascal. Esta música, como disse, teve 31 pontos, foi a 14ª música a atuar, e aliás, é caso para dizer neste Festival Eurovisão da Canção que os últimos foram mesmo os primeiros, porque as melhores classificações foram obtidas nos últimos lugares. Por acaso, desde logo se levantou uma questão, aliás, até já se havia levantado antes, que era qual é que era a importância das músicas ficarem para o fim, para o princípio ou para o meio. Havia quem dissesse que as do princípio chamavam mais atenção porque eram as primeiras, havia quem dissesse que as últimas chamavam mais atenção porque eram aquelas que estavam mais presentes, havia aquelas, aliás, também aquela opinião de que as que estão no meio, digamos assim, são aquelas que chamam mais atenção porque, apesar de tudo, estamos no meio do festival. O ouvinte, ou o espectador, ou o júri está atento, mas não está tão cansado e não tem tantas músicas ainda para avaliar. Isto é, enfim, teorias. O que é certo é que, neste caso, os últimos foram mesmo os primeiros. Aliás, o segundo lugar foi a 15ª de 16 atuações. Os The Alizants, trazendo-nos a música Are You Sure, ficou então em segundo lugar, como disse, com 24 pontos. E essas são as duas primeiras melodias que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Histórias da Eurovisão. On voudrait nous séparer On voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner, des nuits moins difficiles, et je pourrai t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors, les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux. So long, so long, au revoir. Au revoir, it's hard but I'll pull through. Are you sure you want me sorry? Comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly. Now are you sure it's not your foolish heart that you won't grieve if we're to be apart? You will see as time goes by, we'll grow lonely, you and I, dreaming of each other, and we'll cry. Goodbye, goodbye, farewell, farewell, I'm not sure what to do. So long, so long, au revoir, au revoir, it's hard but I'll pull through. Are you sure you won't be sorry? Comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly. Just stop and think, it's your decision now, for you're the one who went and broke the vow. You'll be sorry, wait and see, spend your life in misery, wishing that you had returned to me. Goodbye, goodbye, farewell, farewell, what is there to live for before you go? Just think now, are you sure? Are you sure you won't be sorry? Comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly. In my arms. Olha, a teoria de que os primeiros podem também ficar no meio da tabela, ou digamos assim, no meio das situações, não é de todo mentira. Até porque o terceiro e quarto lugar ficaram, ou melhor, atuaram pela décima ou na décima e na nona vaga, respectivamente. Assim ditou o sorteio, digamos assim, e portanto estes países que neste caso foram nem mais nem menos do que a França e também a portanto a Suíça, neste caso até mais ao contrário, a Suíça e a França, ficaram no terceiro e quarto lugares respectivamente. No caso da Suíça, o tema Nous aurons demain teve 16 pontos, foi interpretado por Franca de Riezo, e a música da França ficou com 13 pontos. O tema Printemps de Jean-Jacques Porri ficou então com 13 pontos. O tema Printemps Avril Caliron ficou então com o quarto lugar. Ou seja, a décima atuação é em terceiro, a nona atuação é em quarto. Já tivemos antes, há pouco, a primeira atuação, ou melhor, a 14ª atuação no primeiro lugar e a 15ª atuação no segundo lugar. Posso lhe desde já dizer que a 13ª e 16ª atuações ficaram ambas empatadas no 5º posto e último dos que vamos conferir hoje. Para já, senhoras e senhores, é tempo de ficarmos com Franca de Riezo, que nos traz o tema que representou a Suíça no Festival Eurovisão da Canção no ano de 1961. O tema Nous aurons demain conseguiu 16 pontos. Depois, Printemps, Avril Carillon, aliás, a música interpretada por Jean-Jacques Maury, ficou em quarto lugar, foi a nona atuação e ficou com 13 pontos. A primeira representou, como disse, a Suíça. A segunda representou a França. Nous aurons demain des jardins pour cueillir les bouquets de nos rêves. Nous aurons demain un matin pour sourire au soleil qui se lève. Nous pourrons demain dans la même maison préparer en silence le berceau de la chance que nous aurons demain. Tu te plains d'habiter un logis sans lumière, tu n'as pas de dimanche et je n'ai pas de toi. Quand je quitte au matin ma banlieue sans lumière dans un autre quartier, toi tu rentres chez toi. Nous aurons demain moins de temps à tuer, moins de nuits solitaires. Nous irons demain dans les bois nous coucher ou sauter les rivières. Nous aurons demain des amis qui viendront sans frapper sous la lune et jusqu'à la fortune que nous aurons demain. Tu me dis que le temps chaque jour nous éloigne, tu me dis que demain est bien long à venir. On n'habite jamais les châteaux en Espagne, mais faut-il mon chéri refuser d'en bâtir. Nous aurons demain moins de temps à tuer, moins de nuits solitaires. Nous irons demain dans les bois nous coucher ou sauter les rivières. Nous aurons demain des amis qui viendront sans frapper sous la lune et jusqu'à la fortune que nous aurons demain, que nous aurons demain, que nous aurons demain. Bing et bong et bing et bong. écoute dans l'air léger. Quatre notes sans façon qui vont se promener. Bing et bong courant par monts et vallées. Elles enivrent de chansons la nature étonnée. Printemps, printemps, avril carillonne. La marmotte se réveille au premier soleil. Printemps, printemps, les abeilles bourdonnent. Tandis que tous les bourgeons ouvrent leurs maisons. Le hérisson affûte ses piquants, pas bien méchants. Le pinson joue de la flûte en volant gaiement. Printemps, printemps, le vent tourbillonne, en semant les papillons sur chaque buisson. Bing et bong et bing et bong dans l'ombre de la forêt. L'araignée du bout de son fil tire les cloches du muguet. Bing et bong et bing et bong tout en dansant comme un fou. Le ruisseau qui se faufile joue avec les cailloux. Printemps, printemps, avril carillonne. Monsieur Blaireau qui dormait sort prendre le frais. Printemps, printemps, l'allure tatillonne. L'escargot vient se griser d'une goutte de rosée. Et la fourmi s'inquiète, elle n'a plus de provisions. Mais la cigale s'apprête à faire une chanson. Printemps, printemps, sur l'eau qui frissonne, une grosse feuille de nénuphar couve des pétards. Printemps, printemps, avril carillonne, l'écureuil joue à cache-cache derrière son panache. Printemps, printemps, le crapaud rayonne, se mirant dans une flaque d'eau, il se trouve très beau. Et la tortue voyage, toute la noce n'attend plus qu'elle, au joli mariage de deux tourterelles. Printemps, printemps, avril carillonne, et moi lorsque je l'entends, j'ai le cœur content. J'ai le cœur content, j'ai le cœur content. Estamos, estimados ouvintes, no término desta edição do Histórias da Eurovisão. Vamos agora conhecer os quintos lugares. Até porque estas duas músicas ficaram empatadas com 12 pontos cada uma. Estou a referir às músicas da Itália, no tema Al di là, que foi interpretado, e diga-se, muito bem interpretado, pelo menos digo eu, pela intérprete Betty Curtis. Quanto à música que ficou em 6º lugar, ou se preferir no 5º em execo, foi a música da Dinamarca, o tema Angélica, que foi cantado por Dario Campeotto, representou a Dinamarca. Estes dois países não têm, aliás, a Dinamarca não tem grande história na Eurovisão, já a Itália tem, isto estou a falar com uma lógica nesta altura do campeonato, e, portanto, ainda assim podemos dizer que quer a classificação de uma, quer de outra, foram boas, e foram até comparativas com as de anos anteriores. O Luxemburgo estreou-se a vencer o festival Eurovisão da Canção. Corria então o ano de 1961, a noite de um 8 de março daquele ano. Pois é, e nós por cá vamos fechar as portas do Histórias da Eurovisão com estas duas melodias. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me desejando aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Volto no próximo sábado. Si potessero dire queste parole al di là del bene più prezioso. Din stemme klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kabinet, ja, så sang jeg, jeg sang for dig. Dig og blu, kunne jeg male som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin, kunne jeg spille som Menuhin. Men alle muser gav mig nej, jeg behersker ikke sang og streng leg. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit livs mosaik. Rundt om i verden, der findes der dejlige piger. Nogen har det blive, og nogen har det ildfulde blik. Men om jeg søgte i alle de dejligste riger, fandt jeg dog ingen så yndig som du, og så hende. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og hvor jeg hyldede i Karusos kappe jeg. Her så sang jeg og sang for dig. Og jeg mødte dig yndig og blu. Du jeg malede som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin. Du jeg spiller som menuhi. Men alle muser gav mig en nej. Jeg behersker ikke sang og strenge leg. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig. Angelique, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit lys mosaik. Angelique, du min dejlige Angelique.